Eu vou notar aqui. Então, Bebop, qual que é a última música, suas considerações nesse podcast? Ah, pessoal, pode acessar o Anime Coach. Eric, você deixa acessar o Anime Coach? É, aí tem que falar com o Eric isso aí.